Estamos chegando agora com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 1:02. Estamos chegando com Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Nova skin e um cervejão. Se beber, não dirija. E os queridos amigos do Pretinho vão bem? Como vai, Marcos Pianges? Bom demais, meu. Bom demais. Que vida boa nossa, né, meu? Vamos ficar aqui uma hora falando bobagem e se curando dos nossos traumas pessoais. Os males da alma. Uma hora fazendo terapia de grupo. Com um milhão de pessoas. Que maravilha, lindo. Marcos. Bela leitura do programa, Marcos. Terapia de grupo. Muito bom. E tu, Porazinho, tá bem? Eu acho legal essa terapia de grupo. Eu acho que, inclusive, a gente poderia inovar, botar os novos elementos nessa coisa grupal que a gente faz todos os dias. Pois é, pessoal. Segunda-feira não é nem uma da tarde ainda. Aí, minha velha! E aí, Maurício Amaral, beleza? Eu não faço terapia. Tá bem, tá ótimo, Amaral. Eu tô contigo. Faz análise. Eu não faço nada. Faz análise, mano. Calma! Psiquiatra. Era isso, por enquanto? Por enquanto. Estamos aguardando o Mr. P. Mr. P e Potter que estão faltando. Cara, tem uma foto no blog do Pretinho, Mr. P. Ele voltou de Joinville num avião e passou mal. Foi soro no aeroporto. E o Duca Lendeca, gente boa que é. Tirou uma foto dele do lado, ele tomando soro. E o Duca Lendeca fazendo diabinho atrás. E aí, Pi, o que você tem a dizer? Muitas coisas eu tenho a dizer. Posso depois relatar toda a minha saga, que foi realmente trágica. Tu tem problemas com aviões, né, Pi? Mais do que isso. Não é só problema com avião. Com uísque também. Show. Agora, uísque e avião. Aí não dá, não combina. O Pi enjoa na van e no ônibus. Sim, ele já enjoa, toma um draminzinho pra não enjoar, né? Carona de carro enjoa. Qualquer coisa. Pô, isso é muito triste, né, cara? Quem é labirintite isso? Puta, é muito triste isso, cara. Horrível, cara. A minha mulher tem. A Rodaca tem isso. Santana tem. É impressionante. Santana tem também. Eu vim trabalhar com labirintite. Mesmo com labirintite. Então tu sabe como é que é, né, Santana? É horrível. Eu comecei a vomitar no voo de ida. Porto Alegre, Joinville, eu consegui. Mesmo com a escala em Criciúma, eu consegui na boa. Tomei pra mim antes, tudo, me concentrei de quinta pra sexta, não, de sexta pra sábado. Perfeito. Mas aí, na volta, como eu tava muito cansado da noitada, e o voo era de manhã cedo. E a noitada foi boa. Sempre boa. E aí, embaralhado e tal, avião pequeno, menor. No que ele decolou em Joinville, eu senti, vai dar problema. Ah, que dureza, cara. Um pouco antes de descer em Criciúma, me desculpe quem tá ouvindo, eu vou falar. Preciso falar, mas cuidado com as palavras, tem gente almoçando nos ouvindo agora. Passei mal. Não, mas é que pra entender... Porque e aí é o seguinte, qual é a única solução pra porqueada? Do enjoo, parar, né? Tu tem que ficar parado. Será que vão continuar? Não, mas tem que continuar, porque isso tem muita gente nesse momento compartilhando disso, e sabe, e sofre disso. Galera vomitando. Mas é que eu preciso desabafar, Falar do detalhe esse do vômito. Então tá, vamos direto pro soro, E aí aconteceu que pousou em Criciúma, é óbvio que eu não fiquei em Criciúma, no que decolou de novo de Criciúma, continuaram as náuseas, ficou melhor agora. Boa. Mas tinha que sair. Mas aí não tem mais, mas a náusea não para, Pianja. É uma coisa louca. Não para, cara. E a moral da história é que quando desembarquei em Porto Alegre, eu tava branco e se não tomo soro e não vou direto pra emergência ali, eu não caminho mais. Você é uma bichona, né? É uma bichona. É uma bichona. Abraço pro pessoal todo. Obrigado, Duca Lendeca. Pode casar. Tinha médica me atendendo no voo. Olha só, cara. Chegou uma parada. Mas foi interestadual o mico, Foi um mico. E quando pousamos, ainda a comissária pediu: senhores passageiros, nós vamos pedir que todos fiquem nos seus assentos, que nós temos um passageiro passando mal, que desembarcaram o Mr. Pinheiro. E eu tava no início da aeronave, eu tinha que cruzar toda a aeronave. Mas era um aviãozinho pequenininho. Não era um avião convencional grandão. Era um Boeing. Quantas pessoas? Trip style, né? 60. Ah, não, 100. Tá bom. Não é o bimotor. Achei que fosse o menorzinho. É uma pequena. É o NHT, né? O que piora, né? Não tem HC. Exato. Então foi isso, né? E aí automaticamente... Mas tá bonzinho agora? Esse avião é agora legal. Agora eu tô. Depois de tomar soro, tudo deita, dorme. Ai, que amor. Ah, que bom. Não, é o principal, né? Não tava amor, mãe brasileira. Eu não tava ali pra te segurar na mão, né? Não tava ali, né? Não, eu vou botar... E aí, Potter, tu também? Boa tarde, gente. A frase do Duca, quando nós estávamos decolando em Joinville... Estavam tu e Duca Lendecker, Duca Lendecker. Que ele foi me tranquilizar. Sentamos atrás e o Duca olhou pra mim e disse... Pode relaxar, ficar tranquilo, porque nós estamos na parte mais segura do avião. Que é a parte de trás. Que é a parte que não cai, né? Quando o avião cai, a parte de trás é a única que não cai. Aí eu... Fica lá em cima. Mas ao mesmo tempo, o Duca já tem 500 saltos de paraquedas, tá fazendo curso de pilotagem de helicóptero. É verdade. Aí ele viu o Duca rezando e chorando. Não, aí quando eu me tranquilizei, relaxei, criei confiança. É mesmo, Duca? Que espetáculo, não sabia disso. É mentira dele. Aí ele olhou pra mim. Sim, tu nunca viu nos acidentes de avião? Os únicos corpos inteiros que encontram são os do... E é mentira dele aqui, na verdade. Ai, o lugar mais legal pra pegar o voo, assim, mais tranquilo, é a parte da frente. Não. A que menos balança é a parte da frente. Mas é o que o Duca quis dizer, que... Ah, não, se morrer, se discorda, índice de morte. Porque o maior índice de acidente aéreo é no pouso e é batendo em alguma coisa na frente. Aí quem tá na frente, acaba, muita gente morre, outros batem a cabeça, tudo mais. Coerente. Quem tá atrás, não. Quem tá atrás tem mais chance de sobreviver. Daqui a pouco vão começar a cobrar mais caro atrás do avião. Bom, um abraço a você que está nos ouvindo agora no saguão do aeroporto, esperando para entrar no seu voo. Um beijinho. Vai dar tudo certo, não, fique tranquilo. Dá tudo certo, né? Dá. Claro que dá. 99,99% dos voos. Quanto tempo não cai um avião? Claro. Tá na hora. Eu passei mal, eu vomitei, Fernando de Noronha, que eu fico mal em barco, né? Em barco eu enjoo. Barco é mais fácil. Eu vomitava e vinha uns peixinhos lindos, de todas as cores, comeu. Teu rosto. Aí tu tirava foto. E os turistas ao meu redor diziam, continua. Horrível. E tá bem, queridos. O nosso querido Duda Garbi trouxe o Geiso pra gente aí, beleza, Geiso? Beleza, trouxe o Santana também. Santana hoje tá em estado de graça. Estamos muito felizes com a vitória do Grêmio. Ainda não somos campeões, porém. Santana é campeão. Devolveu o 5-2. Vamos nós aqui então com os destaques comentados do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter, muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico, você em todos os lugares, os mais remotos lugares do sul do Brasil, inclusive Bento Gonçalves, que nos recebeu sábado na Fena Vinho. Tava muito bom, muito legal lá. Abraço pra maravilhoso todo. Cara, onde a gente menos espera tem uma pinta que ouve o Pretinho, cara. É impressionante. É verdade. Muito legal. Segunda-feira, 9 de maio de 2011. Hoje é dia da Europa. Olha! Pô, parabéns a você. Parabéns a você que é Europa. Europeias, né, cara? Filtros, Europa? As europeias. Que maravilha. Salve de palmas. As europeias têm meia boca, cara. As italianas, as germânicas. Elas são mais do que europeias. A tcheca tá lá. As eslavas. Eu gosto todas. Das ucranianas. Eu ia dizer isso. O pessoal lá de cima é o pessoal mais privilegiado, entendeu? As húngaras. As portuguesas são europeias. Tá louco, cara. Os Países Baixos não são muito legais. Até as inglesas não são legais. As inglesas são feias. Quem não gosta de espanhola? Os portugueses são mal arrumados. Eles se arrumam mal. Ontem eu tava vendo o Djokovic. O Djokovic ganhou do Nadal em Madrid, na casa do Nadal, no piso do Nadal. E aí a plateia tinha algumas... No piso da cozinha? E aí apareceu o Casillas, né? Pô, legal, elegante, assim, tranquilo. Apareceu o Cristiano Ronaldo, cara. Brega, sabe? O Cristiano Ronaldo é brega. Não, exatamente. O português é brega. Brega. O brasileiro, o português é meio brasileiro. Não, o paulista, não, o cara. O brasileiro é absolutamente português, né, cara? Aliás, eu diria mais, estamos no, onde estamos por isso. A gente herdou a breguice. Porque fomos colonizados pelos portugueses. Boa. O peruano fala a mesma coisa dos espanhóis. Né? E o Zimbábue fala a mesma Portugal, coisa. Portugal e Espanha é a mesma coisa, cara. Zimbábue. Bom, vamos nós aqui, então. Correios informam locais para a realização das provas do concurso. Feito. Provas serão neste domingo, envolvendo mais de 1 milhão de inscritos através de um salário. Faz o Paulo Brito aí. Feito! Envolvendo mais de 1 milhão de inscritos atrás de um salário de aproximadamente R$ 800. Os candidatos devem verificar o endereço por meio do site da CESP/UNB, mediante a informação de dados cadastrais. Dá pra baixar a temperatura do estúdio, por favor, cara? Tá calor. Tá frio, tá nos 18, obrigado. Tá nos 18? Bota em 12. Muito frio aqui. Tava em 20. Apenas 8% dos homicídios são solucionados no país. Fica a dica, hein, os homicidas. Dos 50 mil assassinatos ocorridos por ano, somente 4 mil têm autores identificados e presos. Quantos mil assassinatos por ano? 50 mil assassinatos por ano. É a guerra, não, meu. Somente 4 mil têm autores identificados e presos. Em Alagoas, por exemplo, apenas 2% dos casos são elucidados. Ah, lá em Alagoas? Algumas razões para o baixo índice de esclarecimento são métodos defasados de investigação e falta de investimentos na polícia técnica. Imagina se fossem presos todos os assassinos. Aliás, tá rolando um... Eu vou colocar onde os caras? Já não tem cadeia? Presta pra mim a zero hora aí, por favor. Aqui. Essa aqui, essa aqui. Obrigado. Em Ponta Porã, os caras aproveitam a virada de ano pra atirar também, aproveitam os fogos assim, vão lá e matam mata um monte de gente. Aí tem um marco lá, né? Metade Ponta Porã e outra metade Paraguai. Paraguai lá, que é o Pedro Royal Cavaleiro. E aí os caras empilham os corpos tudo ali nesse marco. Tá brincando, pra... Então, dia 1º de janeiro, tem uns 20 corpos. Isso é o Lelê que te falou? Não, foi um cara da tua família. Ó, tem na contracapa da Zero Hora de hoje, ó. Ciência policial. Com o objetivo de mostrar ao público como a tecnologia é empregada para desvendar crimes, uma exposição paralela ao 3º Congresso Nacional de Genética Forense será aberta amanhã na capital, com destaque para equipamentos e técnicas de investigação usados pela polícia. Pô, bacana isso aqui, né? Patrulha fazendo matéria. Eu acho que eu acho que os assassinatos não solucionados são, mais em áreas fronteiriças e também interior do sei lá, do norte e nordeste, né? Coronéis, vamos crer, vamos acreditar nisso. Vamos acreditar, só nos resta acreditar. Vamos torcer pra que em Porto Alegre, sul do Brasil... Não, é verdade, se é um grande assassinato assim, aí o bicho pega, né, cara? Sim. Aí tem pressão na mídia, tem opinião pública. Mas até agora há pouco aí, nós temos dois assassinatos que ainda não foram esclarecidos, né? A Elisa Samúdio, Não, mas esse aí não vai ser esclarecido porque não tem corpo. Praticamente. Né? Ah, assunto tá solucionado. Eu tô falando do secretário de saúde, que agora há pouco, né, questão de um no ano. No bairro Floresta. E o presidente do sindicato do sindicato médico. Médico, né? Até agora. É, dois casos em Porto Alegre. Até agora não tem. Até agora nada, né? É verdade. 10 pessoas morrem em acidentes de trânsito em Santa Catarina neste final de semana. O último acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite do domingo. O Rio Grande do Sul teve 7 mortos em acidentes de trânsito neste final de semana. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo, maravilhoso. Cartórios estimam um aumento de 30% na procura de homossexuais para oficializar o relacionamento. Olha aí. Acabam de dar plantão na porta do cartório. Vão dar plantão. O procedimento pode ser feito direto nos cartórios, sem a necessidade, sem a presença de um advogado. Eu vou dar dica pros gays, não casem. Vamos ali no cartório passar as coisinhas pro meu nome aí. Não casem. É o típico. Já não me deu casa, tanta coisa, né? Não, mas isso é união civil, né, cara? Não é casamento. É, união estável. É união estável. Não, mas vai ser bom pra eles verem. Agora eles vão ver o que é vida de casado. Vocês são muito loucos. Agora vocês vão nós gays vamos ver, né? Vocês ficam de sunga nas festas, esfregando peito com peito. Vocês não sabem a vida que vocês têm. Vocês têm uma baita de uma vida, vão acabar com isso. Neila, vai casar, Neila, vai casar. Cala a boca, Borá. Não vai casar com a Aninha. A mim não interessa levantar o estandarte do homem afetividade. Vocês já pensaram... Vocês já pensaram que... A Aninha é heterossexual. Que nós vamos ter... Podemos ter leis diferentes para divórcio de casais homossexuais? Em tese é tudo igual, né? Pode ser diferente. É que depende dos filhos. Porque agora nós vamos ter relações que, na sua maioria, sem filhos. Quando na zero, não, a maioria com filhos. Já que a separação com filhos envolve pensão. Sim. E as brigas que vão surgir a partir de relações homossexuais vão ser diferentes das relações heterossexuais. Quem é a mulher? Os caras se esfaqueiam, né? Os homossexuais são muito mesmo. Mas tem uma coisa. Como é que é, Piano? As brigas são bem violentas. Tem muito crime muita passionalidade. De homossexual, os caras se esfaqueiam, pô. Mas tem muito, mas, são muito ciumentos. Mas o crime eu acabei com um cara por causa disso. É mesmo? Um amigo meu gay, assim, tranquilão. Mandar um beijo pro nosso querido Diogo Carvalho, tá nos ouvindo neste momento. Não foi o Diogo. Falar nisso. Não pode mais falar disso. O Diogo só mandou pra gente aqui que é o a gente falou dos crimes que não foram elucidados, ele disse que é o do Eliseu Santos e o caso Becker. Isso aí. O caso Becker. Falar em gay, um beijo pro... Diz que é difícil no mundo gay, assim, tu ter uma relação tranquila, assim. É que é difícil ter uma relação... Tipo, mas por que, cara? Os caras são muito mais esclarecidos, não, mas, velho. Não, não é isso. São muito mais tranquilos, mais cabeça no lugar. Mas o passional não tem isso, cara. Na hora do crime passional, da briga, de ciúme... Então tu quer dizer que é difícil encontrar um caso assim, tipo Elton John e marido que adotaram o filho. Aliás, o Elton John passou o seu primeiro dia das mães, né? Elton John teve seu primeiro dia das mães e ninguém falou nada, cara. Meu, continuando aqui, ó, queria só fazer uma... A gente falou de acidentes de trânsito ali, e aí eu recebi um torpedo do nosso querido chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, o Alessandro Castro, e ele pediu que a gente desse uma lidinha na página 3 da Zero Hora aqui, o seguinte, ó, uma ação que a Polícia Rodoviária Federal fez em Cruz Alta e Ijuí. Isso aí. Nesse final de semana. As queixas da comunidade levaram a Polícia Rodoviária Federal a realizar uma operação especial no fim de semana na estrada Cruz Alta e Ijuí, a BR-285, no quilômetro 458, onde os rachas e o consumo de bebidas são comuns nas madrugadas. Na BR. Os números da fiscalização em 578 veículos fiscalizados são alarmantes. Saca só. 122 condutores foram autuados por embriaguez e 142 por infrações diversas. 116 carteiras foram apreendidas, carteira de habilitação, 55 veículos recolhidos e 37 condutores detidos por visível embriaguez ao volante. Uma limpa geral. Mas é como a notícia disse ali, a comunidade estava horas reclamando pra polícia até que fizeram essa blitz e deu no que deu, né? Boa! É muita cara de pau numa BR, cara. Ah, é demais. De vez em quando uma blitz. Numa RS até vai, né? É, uma SC. Não, faz assim, cara. Tem lugar pra correr, aqui, entendeu? Tem lugar pra correr. Hoje em dia nós temos autódromos abertos ao público. Tu vai lá, paga uma taxa pra usar. Mas porra, velho. Mas é o mínimo, cara. Vai lá, paga, entra no autódromo, dá tuas aceleradas lá, feliz da vida, se bater teu carro nos pneus ou foi pra caixa de brisa. Queima o teu combustível lá. Ah, enche o saco, velho. O Senna tá aí pra provar que é só correr em autódromo. A semana começa com tempo aberto e temperaturas mais baixas. Várias cidades tiveram temperatura abaixo dos 10 graus nesta manhã. O tempo aberto, no entanto, deve ser substituído por uma grande quantidade de nuvens. A partir de terça-feira, há chance de chuva fraca até quinta. De amanhã a quinta, chance de chuva fraca no sul do Brasil. Entendi. Certo, mano? Eram estes os destaques comentados do Clique RBS para este início de semana. É verdade, amigo? Um norte-americano foi preso em Cincinnati. Lá em Cincinnati é terrível. Após ser flagrado correndo nu em uma maratona. E a trilha? Mas ele nem anunciou, mas a voz dele já é anunciação. Mas a minha voz é conhecida no Brasil todo. E a sua? A minha não. Sua voz é desconhecida. É totalmente desconhecida. É verdade. Você é do sul do Brasil. É verdade. Você é aquele lá do Rio Grande do Sul, aqueles gaúchos. É verdade. Comenta-se muito lá aqui em Santa Catarina e aqui em São Paulo sobre o sucesso de vocês. É verdade. Sou pretinho básico. Ó, que beleza. Tá todo mundo comentando, viu? Que beleza. É verdade. E os agentes usaram uma arma de choque pra conseguir segurar o peladão. Onde é que deram o choque, mano? Em Cincinnati. É verdade, olha o peladão tomando choque. Cincinnati, Ohio. Eu olhei pela 14ª vez, se beber não casa, e a cena do gordinho. Levando um choque na cara. Dando choque do outro gordinho, cara. É muito legal aquilo. E aí, e ele não cai, né? O gordinho não cai. Aí tem... Não, isso aqui, os grandões precisam de uma dose extra. E aí tem uma parte muito boa também que fala assim, tá, vem cá você, bonitão. E aí o gordinho vai ali caminhando. Não, você é gordo. Você ali, que ele acha que ele é um bonitão. É muito bom. É demais esse filme, cara. Melhor que Mulher esse filme. E vem o 2, hein? Vem não, o 2. Não, é dia 27, 28 agora. Ah, o 2 talvez seja melhor que Mulher. O Potter parece uma criança. Ele vê 5 vezes a mesma cena do meu filme e... Mas é verdade. Volta, volta de novo, mãe. Volta, é melhor que desmaiar em avião, cara. É verdade. Não, tanto é que na viagem pra Bento eu levei o filme. É verdade. Eu o filme. Esse filme acompanha a gente eternamente nas baladas infantis. E um homem foi flagrado assistindo um filme pornô no ônibus. É verdade. Quem tá aqui? Isso já aconteceu antes. É verdade. Coroa, bom de bola. Eu vou fazer que nem o Renan. A culpa foi só minha. Quem é o Renan? Só eu vi. A cena foi registrada por um usuário do seu iPhone. Outros passageiros também perceberam que o homem tá vendo vídeo sexual no seu laptop. É verdade, coroa aguenta todas. É verdade, já aconteceu no ônibus do Pretinho isso, Marcelinho? Já aconteceu, é verdade. Tem as imagens. Só eu vi. Só o Potter. Só eu vi, minha zaga ficou. É verdade. Não viu, só eu vi. E um casal foi preso após brigar por causa de um cotonete. Verdade. É verdade. O marido teimou que tinha acabado o cotonete e a mulher não foi comprar. E aí fechou a pauleira já. É muito ruim quando acaba o cotonete. É uma baita razão pra acabar o casamento, né? É verdade. Compra o cotonete pra mim. Não, compra. Compra assim, tapa na cara. Aí já começa. Nome deles, Joey Leonard, 54 anos, e Shirley Leonard, de 46 anos, foram presos no condado de Martin. É verdade. Martin é terrível, cara. É verdade, estou com vontade de ir no banheiro. Posso ir no banheiro? Vai, vai cagar. Agora? Grande abraço, obrigado. Grande abraço. Que isso? Cachorro é contigo, Pianger. Vai, vamos rodar daí, uma edição. É sério, Pianger? Não, foi o Pedro. Quer dizer, Marcelo, é sério? É verdade. Já está saindo o cheiro. Eu fico aqui. Tu fica, mas o Marcelo vai. É verdade. Tá, beleza. Vamos girar então, Mr. Pilha. Olha, dicas importantes que deixam muito claro se a mulher quer ou não você, homem. Olha! Vai, Geis, ó. Atenção. Tem disso aí que a Jennifer não quer mais. Que assim, Geiso, atenção, presta atenção. Algumas coisas indicam se a mulher tem ou não interesse na tua pessoa, Geiso. Se ela sorrir pra ti, por exemplo, não necessariamente isso pode ser um indicador de interesse. Mas se este sorriso dela vier acompanhado de algumas outras coisas, como por exemplo, ri das tuas piadinhas, deu. Se ela der risada das tuas piadinhas, ela te quer, gente. Então as cantadinhas tá indo bem, então. A gente incorre naquele erro e que já deu origem a comunidades no Orkut, tipo, sou legal, não tô te dando bola. Pô, ela tá rindo contigo, da que é o maior paradoxo que existe no mundo masculino, descobrir que a mulher, tá feliz e não tá... Homens e mulheres são diferentes, cara. O homem é por natureza. O homem sempre vai por natureza querer a mulher. Claro. Entendeu? A mulher não. Sabe a mulher quer quem? A mulher quer o cara pra casar, pra ser pai do filho, pra ser provedor. Pra receber a sementinha. Muito bem, Alexandre. Claro. O homem é a velha. Sabe que quando eu era solteiro, eu deixava sempre bem claro a minha segunda intenção, né, com a garota. Eu não fico de papinho de graça. E ela deixou bem claro pra ti. A primeira dela. Na verdade, a tua primeira intenção. Minha primeira intenção. A tua única intenção. É a única intenção. O negócio é deixar claro, velho. Eu não, eu gosto de dormir de coxinha. Tu gosta de mistério. Eu gosto de mãozinha dada. Não, até casar. Marcos Pedro, vai ver se eu tô na esquina. Não, é que gosto de tomar sorvete domingo à tarde. Duas bolas e uma com cobertura, ai, é isso? Ai, que delícia. Duas com cobertura. Sabe que o Doug Lendeck me falou uma frase. Na beira-mar de mão. Espetacular nesse final de semana, dizendo assim pra mim. Que o homem percebe que tá envelhecendo quando ele troca as segundas intenções pela primeira. Baita frase! Duca demais. Mas o Duca Lendecker não é parâmetro, né? Cara, é Duca, né? Eu sei porque eu conheço, sou amigo. O Duca não tu também, tu sabe. Não é parâmetro. O Duca é um cara tão sensível que ele nunca teve nem segunda nem primeira intenção. Agora, convenhamos, aquela história de tô sendo bacana, não tô te dando mole, olha, no momento em que a mulher foi bacana, deu mole. Não. Aí é que tá. Aí tu tá pensando com a cabeça de homem e ela é mulher. Não, ela deu mole permitindo que tu te aproxime dela. Pedro. Ela vai ter que. O homem vira um rato pra mulher. O que eu já levei de não pedir mulher que deu bola. Mas tu não que eu pensei que tá dando bola, eu cheguei. Mas que já levou de sim. Então vamos tomar um banho, Acerta uma. Outra coisa que ela está. Mas eu tô dizendo. Potter é meio Junior Viçosa. Erra duas, faz dois. Não, mas eu tô dizendo o seguinte: ela deu mole não significa que ela tá afim, mas tá dando mole. Porque tá sendo bacana. Se foi bacana, paciência. É ruim quando o cara dá o mole, né? Ah, é verdade, Maurício. Tem toda a razão. Segue a lista. Faltam 10 coisas. Segue a lista. É, outra dica outra importante. Outra coisa, uma dica importante, dica, cara. Boa, boa. Não, boa. É que esse assunto não, é legal, importante. Legal falar, esse assunto é importante. Isso aí. Até pra deixar claro pros homens que a vida não é a Disneylândia. Tá mais pra Parque Tupi do que pra Disneylândia a vida. Então. Um abraço, pessoal do Parque Tupi. Mas é uma comparação, cara. Parque Tupi, tá Parque fechando Tupi, a Disneylândia é Disneylândia. Tá certo, é comparar, será? Comparar, sei lá. Comparar. É água e vinho. Comparar. Água e vinho, entendeu? Homem casado. O namorado do Potter tá ligando pra ele. Tá namorando? Voltou? Eu já falei pra ti não me ligar mais. Caraca, não, velho! Isso é que é macho! E aí? Bota no Viva Voz no chão. Meu. Bota no Viva Voz. Não me liga mais. Quem tá falando? É o Calheiros. Eu acho que cara, o advogado dela já tá ligado. Você que é homem casado, você que é homem. Dica pra você que é homem casado. Pessoal. Você que é homem casado não tem a menor chance com mulher alguma. Mulher não dá mole pra homem casado. É verdade isso. Você paga vale pra sua colega de trabalho, você paga vale, especialmente pra colega de trabalho, porque homem gosta muito de dar em cima de mulher, né? De colega de trabalho. Claro, é verdade. Claro, né? Porque aí não dá trabalho. Já tá ali, né? É geografia o nome disso. Então assim, ó, não paga esse vale pra mulher. Ainda bem que esnoba a mulher. É melhor esnobar, né? Esnoba a mulher, ela não vai cair na tua igual, então esnoba, chineleia a mulher. Ainda bem que tu me disse isso, Feta. Porra, rapaz, tá te dando a morta, pessoal, mano. Pessoal, estamos assim? Nos enforcando. Vamos dar um assunto. Estamos nos enforcando. Porã casou com uma família com uma colega de trabalho. Ah, isso é verdade. Porque ele ignorou ela. Ele ignorou ela. Ele não era casado. Ele não era casado. Vai na lista. Eu sou reincidente no trabalho. Vamos dar essa rodadinha, pessoal. Bom, então, se a menina estiver rindo ali e tal, tá contigo, batendo papo, não é só isso que mostra que ela tem interesse. Se ela não vai com as amigas pro banheiro e fica com contigo. Aí sim. Ela tá afim. Discordo. Para, Potter. Sabe por quê? Ela pode ir pro banheiro com as amigas pra pegar a opinião, porque mulher, é muito importante a opinião de uma amiga sobre isso. Não, olha só, ela ficou muito. Então, mas não quer dizer que ela indo ao banheiro com uma amiga, ela não queira. Mas não tava escrito isso. As três amigas foram, ela ficou contigo. É o Brasil. Aí ela quer filho. Aí ela quer transar. Uma outra coisa importante, se ela tá ali, papinho. De repente, ela tá de sorrisinho, mas tu acabou o assunto. Tu acabou, não tem papinho. Mais dizer. Acabou o papinho. Acabou o papinho. Aí ela é gorda. E ela começa. Se tu acabou o papinho, ela é gorda. Não, calma, acabou o assunto. Calma. Tudo tem um tempo de maturação acabou. Também. Tu não pode já estender falou. Muito vocês, papinho. Não, vocês já, papinho não deixaram o frase, cara. Eu tô entendendo, Pedro. Já falou do pijama show. Isso. Aí deu falou do pijama anos místico. De programa. Agora tô chorando, Porã. Das frases, duelo do frase. Já falou da terça do ministério. Aí parou. Acabou, deu branco. E aí? E aí? E aí, ela puxa. Ela puxa. Gol do Brasil. Ponto para os meninos. 2-0. Outro para a equipe amarela. Ou do Uruguai, né? Continuando, Pio. Também na lista, se ela pergunta se tu tem namorada, deu, né? Quer saber. Se ela pergunta se tem namorada, ela quer ela já dinheiro. Sai dizendo que tem namorado. Ela quer transar e o teu dinheiro. Não quer. São não duas quer. Coisas. E se a mulher já sai te dizendo que tem namorado? Ah, porque o meu namorado não sei o que. Ela tá avisando, beleza, vamos mostrar isso. Aí não, ela tá dizendo se tu tiver mais dinheiro com meu namorado, aí é contigo. E se pergunta da aliança, hein? Sim. Aí ela tem uma joalheria. Tem alguém que tem alguma dica aí? Agora tem uma aqui que é mortal. Tem uma que é mortal aqui, ó. Qual é a mortal aqui? Essa eu tenho certeza que ninguém de vocês pensou sobre isso aqui. Se ela te apresenta pras amigas. O que que tem? Ela tá afim. Se ela te apresenta pras amigas. Ah, nossa! Não. Aí ela quer fazer muito mais, quer botar as amigas junto. Não. Pra conversar. Aí é a tua mente vai rolar, doentia, né? Pode. Calma, vamos segurar entender. A mente de vocês, gente. 1h26, a van tá lotada ainda. Ela quer saber se as amigas vão aprovar. Tem que passar pelo crivo das amigas. Mas tu já não é capaz de dar vergonha. Pelo amor de Deus, você tocou num caso sério pra um homem casado, né, cara? Cara, homem casado tá morto, meu. Acabou! Eu tô falando, velho. Hipoteticamente, quando... Olha a porca! Porra, ela olha, olha mim. E diz assim, ah, mas tu é casado. Aí, como é, mim, que é, cara? Aí como é que tem que fazer? Tinha um amigo meu que falava assim, isso aqui não é uma aliança, isso aqui é um anel peruano que eu comprei lá em Machu Picchu. Eles estão fazendo anéis dourados lá no Peru. E o nome da Ourives que fez esse anel é... Taura, aí tá escrito dentro. Taura. Ela... Taura. Então, ficam as dicas aqui, vamos encerrar assim mesmo. E no fim diz assim, tem, mas aí... É, se não morremos até agora, não vou morrer mais. Não, mas são os óbvios. Daqui a pouco dois vai aparecer morte. Vai na lista. Vai na lista. Os dois últimos são os vai óbvios. Na lista, o medo de avião. Coloca o cabelo pra trás e mostra o pescoço. E levanta um pouco a saia. Nossa! Ah, não, se levantou a saia. Se levantou a saia, é, por isso. Aí a mulher de rua. Pronta pra baixo. Sobre o cabelo, se a mulher tá falando contigo e mexe no cabelo, é porque tu despertou a atenção dela. Boa. Ou ela tá com uma costela por careca. Eu pensei nisso. Bom, aí eu não vou estar falando com ela. Não, aí ela vai mexer outra coisa. Não, mas tem umas careca legal, cara. Tem a Chiné do Colo. Tem umas careca legal. Olha, tinha uma careca. A Carolina Dickman. Não, só um pouquinho. Carolina Dickman. Tinha uma careca um dia, nos anos 80, 90. Que boa! A Chiné do Colo, né? Que era uma loucura. Mas eu era o Edu Carro, rapaz. Não era o Edu. A fotógrafa Dulce, não já não teve o cabelo, né? Bem curtinho também? Ah, Dulce não já me lembro. Não, bem curtinho uma coisa, Pi. Careca. Todo mundo sabe que gaúcho gosta de careca. Tá, pra encerrar só, então, só não Pi. Sei se ela um dia teve o cabelo curto. Dulce, desculpa, se por um acaso não tinha. Dulce é linda e é um amor de pessoa. É beijo, Dulce. E aí encerrou aqui dizendo, olha, tem o que encerra com tudo na lista. Se ela olha pra tua boca. Há pouco eu vi o Maurício olhando pra boca do Poranga. Maurício faz tempo que eu olho pra minha boca. O Poranga tá com uma alface no dente aqui. Tá. Não, tu olha faz tempo pra minha boca. É que ela já começa a imaginar essa lá do Axis aqui. Eu olho pro corpo do Poranga. Esta lista não tem remetente. É uma lista apócrifa. É uma lista que apareceu no Bitcoin. É apócrifa! Eu olho pra bunda e pro seio do Poranga. Só o Instagram. Terminou. Tá, sobrevivemos. O que tu quer, Potter? Eu quero contar uma piada. Piada do Potter! Apoio. Shampoo anti-queda Birimbau. Faz crescer cabelo até na cabeça do seu pai. Opa, vou comprar esse aí. Ai, meu Deus. Pô, garçom, tem uma aranha aqui no meu prato, meu. Piada. Não se preocupe, senhor. É apenas o desenho do prato. Mas ela tá se mexendo, cara! Como eu disse, senhor, é um desenho animado. Medo de avião aqui. Medo de avião. O cara morria de medo de avião. Medo de avião. Aí no balcão do aeroporto, a moça perguntou em qual lugar que ele preferia ficar. Como é que ela perguntou pra ele? Em qual lugar você prefere ficar, senhor? E o Mr. P respondeu, dentro da caixa preta, por favor. Bela dica. Boa, muito bom. Gostei. Muito bom. Vai no cofre. E aí, qual é que é, Geizô? Tá o cara tá consertando o carro dele. Que casaco, hein, Geizô? Esse casaco tu ganhou de alguém, né, Geizô? Vai usar no inverno. O que vai usar no inverno? É novo, né, Geizô? Pra tá usando hoje, só pode ser novo, né? Ali na Cis Brasil, pertinho da Sertório. Saldão. Não, saldos e pontas, né, Magnata? Não tem saldo de roupa de inverno, meu. Saldo de ponta. Inverno passado. Saldos e pontas. É que é um brechó de roupa, é um brick de roupa. Ele comprou do inverno passado. Fica a dica. E essa calça ganhou de quem? Mas hoje não precisava. Cara, tem um nome, tá? Tem um nome que fez o Geizô mudar o jeito de se vestir. L. Potter. L. Potter foi um personal stylist pro Geizô. Stylist? E hoje a vida do Geizô mudou com isso. Que acabou loucura. O namoro. Tá começando a mudar a vida do Geizô. Tá Geizô tá indo pra balada. Não é Duda, cara. É o Geizô. Duda tá firme fora. Tá começando a mudar a vida. E aí, Geizô? Tá prospectando. O cara não tá preparado ainda, né, Potter? Tá, deixa o Geizô, cara. O cara tá consertando o carro, tá lá, mano. É uma piadinha, tá lá, mano. Sim, Geizô. Aí chega um gurizão assim, fica olhando, tá lá. Quieto assim, tá lá. Fica olhando. O cara consertar o carro, tá lá, do cara pega a chave de fenda assim, o guri fica olhando, tá? O cara pega aí o cara fala assim, papai tem dois desses, tá lá, tá? E o cara irritado ali, olhou pro cara, continuou quieto, tá? Pegou um parafuso assim, papai tem dois desses, tá lá, tá? O cara continuou irritado assim, pegou, tirou o pipio dele pra fora, falou assim, ó, e esse aqui, tá lá, tá? Papai tem dois também, meu? Não, papai tem só um, mas vale por dois, tá? Boa! Ô, meu, dentro daquele assunto que a gente tava abordando agora há pouco aqui, nunca na história do programa o Twitter foi tão bombado quanto quando a gente comenta sexualidade, assuntos, sinais, né? Comportamentos sinais. Masculinos e femininos. A galera bombando no Twitter do Pretinho, @pretinho_básico. Então diz a nossa ouvinte aqui, ó, quem diz que mulher precisa de opinião de outra sobre cara de quem tá afim? Eu disse. Só se for muito insegura. Outra, eu mulher disse. Mexe no cabelo o tempo todo, principalmente pra disfarçar a revirada de olhos que dá pras amigas, porque o cara é um chato. Então ela mesma... Piolho, isso é piolho. Sabe? Ela se enrolou, porque ela disse que não precisa da opinião das amigas. São duas, são duas, são duas diferentes. Garotas. São duas diferentes. A primeira, ela, como é que fala assim, sentiu golpe, né? Como é que é? Acusou golpe. Né? Acusou, a gente foi na alma dela e aí foi cutucada a alma dela. Porque ganhou. Óbvio que vocês precisam da opinião da amiga de vocês. Preciso. Óbvio. Óbvio. A mulher precisa da opinião das amigas pra tudo. Quase tudo, é isso aí. Trabalho, roupa, tudo importa se veste pras outras. Se a amiga reprova o cara, ela cai fora. Pessoal, o Porã tá muito em silêncio. Eu tô ouvindo, cara. Mas o olhar do Porã fala muito. Porã tá pensando. Eu tô ouvindo o que você tá dizendo, deixa eu meter, cara, os classificados aqui. Tá na hora de meter os classificados com o apoio irrestrito da Egali. Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Duas ofertas da nossa audiência aqui. Gostaria de anunciar minha prancha de surf. É uma Tropical Brasil do shaper Luciano Leão. Luciano Leão, Tropical Brasil é muito antigo, né, cara? OP, o Champa Zero. Tropical Brasil era o outro cara, aquele que fazia, meu. Qual é o nome? Agora esqueci, não vou lembrar. Avelino Bastos. Newton Avelino, Avelino. Eu acho que era o Avelino Bastos. Bom, enfim, aqui, é uma 7.0 em ótimo estado, ideal para iniciantes. Vendo de Barbada por apenas R$199. Envio fotos para os interessados, contato no e-mail Rodriguinho Pel de Pelotas. Para que é o Rodriguinho Pel, magnata. Rodriguinho Pel. Ô, grande Rodriguinho Pel. @yahoo.com.br para comprar a tábua do magrão aí. Legal, foi muito no show da tribo, Rodriguinho Pel ia lá no camarim, era uma loucura, queria vender essa prancha desde a época lá. Desde o último show da tribo em Pelotas faz uns 5 anos, Magrão. É drogado, né? Mas o para, meu. Surfista. Que isso, Almir? Pode ser drogado. Tu tá maluco, Almir? Nunca conheço um surfista que não se drogasse. Almir. Não, Almir. Não, Almir. Quantos surfistas conhece, Almir? Três. Os três são gaúchos. Os três surfistas gaúchos. Gaúcho maconheiro. Estamos com uma vaga de assistente administrativo. Contas a receber. Pelo amor de Deus, rapaz. Estamos com uma vaga de assistente administrativo, contas a receber para Canoas Centro. Segue descrição da vaga: cobrança, relatório de comissões, lançamentos de pedido no sistema DataSul de contas a receber, envio de duplicatas para banco, análise de crédito, salário em torno de R$940. Mais vale refeição de R$8,60 por dia. E mais vale de transporte e assistência médica. Isso aqui é uma coisa importante de falar, porque assim, ó, o salário em torno de R$940, ok, salário 940, mas aí tu pensa, ó, tu não vai pagar, a tua alimentação de segunda a sexta com 8,60 por dia, tu não vai pagar transporte e tu não vai pagar plano de saúde, então isso aí, o salário já aumentou, entendeu? É verdade. São os chamados benefícios. Ah, tá bom. Então encaminhe currículo para gabriela@rhcursor.com.br. Gabriela, como é que é o e-mail? É gabriela@rhcursor.com.br. Pô, vou nessa, Magalhães. Vai nessa, tá vai nessa. A vida. Todo mundo. Alexandre. É, pois não, Santana? Eu tenho um amigo que quer vender duas coberturas. Chama-se Júnior Viçosa. Isso, vai indo assim, no bairro. Vai indo assim que eu gosto. Esse é o Santana. Esse é o Santana. Aliás, a coluna da Zero. Por favor, Colorado. Você, irmão Colorado, que está hoje neste dia longo, chato, cinza, leia a coluna do Paulo Santana na Zero Hora. Vai daí, Almir, os desclassificados. Olha pra cima. Vai, Almirzinho. Porque senão vocês ficam nessa ondinha. Ah, o Grêmio nem quer ir pé. O que eles são, Almir? São tudo gaúchos. São todos os gaúchos. São os gaúchos. É, os gaúchos cagados. Vocês gostam de cagar? Os gaúchos cagados. Vai daí, Almir. Cagalão. Cagalão. Mas, pô, os gaúchos são do caralho. Não sou, não. O único gaúcho. Qual é o produto, Almir? O produto é o... Só um pouquinho. Quem é o único gaúcho? É, quem é o único gaúcho? O único gaúcho. O único gaúcho que é legal, que eu concordo com o Cléo, é o Mr. Pig. Obrigado. Dá um apoio pras bandas aí, tu sou. E eu teu sócio, o mas tu, olha só. Tu és o maior de todos, tu é do mundo. Tu já sublimou a questão de ser gaúcho. Tu és nem gaúcho. Eu já nem gaúcho mais sou. Nem é gaúcho mais, tu sabe que Deus. Sou sul brasileiro, né, amigo? Mais do que isso, tu és o cidadão do mundo, rei mundial. Que maravilha. Tu deixa aquele príncipe William, o William, famoso príncipe William. Sim. Tu deixas ele no chinelo. Que beleza. E a rodar que é a tua Kate Miller. Que maravilha. Tá bom. Show de bola. Obrigado, amigo. Podia apresentar e manda a Rodaica pra nós, tá uma pipa. Uma pipa? Não tem. Que a Rodaica seria, no caso, a Kate Middleton, né? Middleton. A Middleton. Sim, ele manda a Rodaica e ele, a pipa. O príncipe William. Isso. Que é o maior galã, né? Alexandre Fetter. Ai, coisa boa te ter por perto. Sabe, agora vai, Almir. Olha só, Mr. Pig é puta, tão... deixa o Almir ir, cara. Falaram essa bosta. Ah, o que o Potter é? É um gaúcho. É gaúcho. Gaúcho falador. Sou uruguaio. É, um gaúcho. Pini, ele enjoa tanto de avião que fizeram um aviãozinho de papel que passou por cima do Mr. Pig. O chapéu do criminal. Chegou a dar um ruim. Quase vomitou com o aviãozinho de papel. É, Almir, vai, Almir. Almir, Beth, Health and Technologies Entertainment. Como é que é, Almir? Almir, Beth and Health... Tecnológica. Banho e saúde? Banho e saúde. Que maravilha! Que legal, hein? O Carrion não deve gostar muito dos meus carry produtos. On. É o Me, Beth and Health Technology Entertainment. Tem duas coisas que o Carrion não gosta. Dos meus produtos, dos nomes dos programas da Itapema. É tudo make-up, Dreamon, Lingon, Chilout, Nice, Numa Nice, é uma maravilha, Shuffle, beijo pro Beto Xavier, Beto Xavier, nosso irmão, querido. Tudo inglês. Mas é uma baita rádio. Desculpa eu ocupar aqui o espaço da Atlântica no Pretinho Básico pra dizer que a Itapema de Porto Alegre, 102.3, Santa Maria e Caxias também são baita. Floripa, eu prefiro enfim, a Atlântica, cara. Joinville, coração mesmo. Então você coloca rádio. A Rádio Itapema no seu walkie-talkie. E aí, deita numa banheira no novo empreendimento da Almir Beth Health Technology Entertainment. O Balneário Termas do Dilúvio. Olha! Balneário Termas do Dilúvio. Que maravilha. O nome inspira confiança. É, aqui na Rua Dilúvio, a Rua Ipiranga e tal, ou no... Né? No seu valão preferido. O seu valão favorito. Exatamente. Ah, não tem que fugir pra serra, gente. Tem que ficar em Porto Alegre. É isso aí. E valorizar o que é nosso, né, gente? Valorizar o que tá na sua cidade. Plenas condições de balneabilidade, abrigo de chuva sob as pontes. Dá pra deixar crianças brincando tranquilas de noite, que não passa ninguém desconhecido na região. Ninguém vai levar a sua criança. Obrigado, Almirzinho. Pode. Qual é o e-mail, Almir? O e-mail é Almir Beth and Health Technology Entertainment 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Jovem, são 15 zeros. Não, menos. Quantos são? Vai de novo. 0000000000000008. Ah, agora entendi. 14. Agora sim, agora sim. Assim, menos. Jovem intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Grande Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, para todo mundo ouvir pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. 14 minutos para as 2 da tarde, doutor Alceu. É bapa mesmo! Vamos trabalhar aí, doutor Alceu. Vamos dar a rodada do final de semana dos campeonatos regionais, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu, tá felizinho, aí, doutor Alceu? Deu Grêmio e Criciúma, doutor Pedro. Deu Grêmio e Criciúma, é na largada, né, doutor Alceu? O Grêmio ganhou do Inter, 3-2 em Inter. E o Criciúma ganhou da Chapecoense, 1-0 em Criciúma. Agora tem a volta, né, doutor Pedro? É domingo que vem, doutor Alceu. Gol feio do Criciúma, mas foi lá no estádio... Thales Cunha. Exatamente. E vai ser difícil depois do Oeste, hein? Vamos ver o que vai dar no Catarinense. E o que sempre olha, jogos muito bonitos, né? Jogos muito bonitos sempre no Catarinense. Certo. E ontem, D'Alessandro, o que houve lá no Beira-Rio, D'Alessandro? Ontem eu vou falar por mim, né? Eu não tava com muita vontade de jogar. Tô vindo de muita decisão, tô cansado. E ontem eu não joguei bem. Tava onde antes do jogo? Eu sou homem pra assumir, né? Quer que fale o quê? Eu almocei no porão lá. Vamos por ouvir uma salada. Teve concentração, Dale, deixa eu te perguntar, Dale. Teve concentração pro Grenal, Dale? Sim, teve. Tem certeza? Teve, mas que não estamos jogando nada, né? Tem que falar aqui. Eu falo nas derrotas sempre. E não jogamos nada, né? Tu concorda que tu, o Ney e o Bolívar já estão meio que numa curva descendente, né? Dale? Não concordo. Não concorda. Eu imaginei. Santana, quer falar alguma coisa? Eu já escrevi a minha coluna. Eu estou recolocando o Grêmio. Segue imortal. O Viçosa é o novo Pedro Júnior. É evidente, é evidente. E agora ele doou duas coberturas para o Beira-Rio, está ajudando a Copa do Mundo de 2014. Tá bom, está adiantando as obras. O que eu achei... Viçosa imortal. O Viçosa foi convidado hoje pelo Luciano Calheiros para participar do Bola nas Costas para cá e para Chapecó e Rio Grande do Sul, né? E ele tem autoescola, cara. Ah, não! Caramba! Não vai poder. Júnior Viçosa tá fazendo autoescola. Que pena. Que coisa. Ah, eu vou pedir pro próximo domingo o Júnior Viçosa ir com a cabeça sempre. Se a bola vai no pé, vai com a cabeça. Vai de cabeça, peixinho. Se não é tão bom, fica difícil. Ele perdeu dois gols com o pé ali, que se ele fosse de cabeça, dava. Mas domingo passado ele fez um com o pé no Grenal. É, ele fez um golaço domingo passado. Não foi um golaço. Mas assim, tu imagina um cara que o Júnior Viçosa, que teoricamente seria... O Júnior Viçosa, teoricamente, seria o terceiro... Cala a boca, meu, deixa eu falar. O Júnior Viçosa... Imagina se perde. Seria o quarto reserva do Grêmio, teoricamente. Ele faz três gols em dois grenais, cara. Três gols em dois grenais. E pra mim foi um golaço aquele gol da semana passada. Qual é que é? Então, o do Maradona contra a Inglaterra foi aquilo o quê? Lá foi fora do assustador comum. É o Tinga não saber que tava pendurado, botar a mão na bola de um jeito infantil e ficar fora da decisão. O Tinga. Não, a volta aqui na Azul, né? Saiu no jogo, não sabia que eu tinha dois amarelos e tal, tô pendurado. Júnior Viçosa, que é gay, tá nos escutando agora. Não é gay, não é gay. E vai vir ao Bola nas Costas nove. Bicha. Hoje à noite, provando a importância que tem o programa Bola nas Costas, segunda-feira, das 8 às 10 da noite. Inclusive, ganhou uma hora a mais o Bola nas Costas aqui pro Rio Grande do Sul. Ganhou uma hora a mais, justamente porque é o programa mais ouvido entre os boleiros. E virar de carro, tá lá, dirigindo. Não, ele não pode, tá fazendo carteira, galera. E como eu não vou estar aqui hoje à noite no Bola nas Costas, Viçosa, tá, vamos aproveitar, presta atenção, vai de cabeça domingo que vem. Sempre de cabeça. Tá bem, queridos, eram estes os destaques aqui do Bola nas Costas, nessa edição hoje, 8 da noite, tem de novo. Quero só mandar um abraço rápido aqui pra Sargento Deise Matos. Não, Sargento? Que ela é enfermeira do Hospital Militar de Porto Alegre. Neste momento, todo o Hospital Militar de Porto Alegre está ouvindo demais. O Pretinho Básico. Muito obrigado pela audiência. Eu quero mandar... Os pacientes disseram, segura a respiração um pouquinho aí que a gente já volta. Eu quero mandar um abraço também pro Totonho. O Totonho. Que é sobrinho do Cléo, que é o meu professor lá da natação, lá da Raia Center. Grande abraço pro Totonho. Vai daí, Porazinho. Vou mandar abraço pra galera, pra equipe do Pessali. Boa! Que são o grande Pessali. Lá do Primo Camilo. Do Primo Camilo de Garibaldi, os garçons. Delícia! Todos ouvem o Pretinho Básico. O que é lá? Né? Galeteria? A tratoria. Demais, vende trator. Que onda, comemos... Estão comprando as tratoras, é isso? Um rondelli com pato e sálvia. Rondelli com pato? Mano, é chegadinho no rondelli. Não acredito que fica é aquilo. Fica a dica. Melhor que mulher. Olha, lá no Primo Camilo, lá pra Garibaldi. E também o pessoal lá da Fena Vinho, a gente já mandou um abraço. Eu tenho que mandar um abraço pro Cássio e pro Bruno e pro Rodrigo, que eu encontrei no centro sexta-feira. Um grande abraço aí, galera. Sujeito entrou no restaurante. Peraí, é uma piada. É uma piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! Protetor solar Timelo! Passe Timelo no peito, Timelo nas costas, Timelo no corpo inteiro! É Timelo, não é Dimelo, né? Timelo, muito bom. Timelo! Sujeito entra no restaurante e pergunta pro garçom: amigo! Ô, amigo! Quanto é que é a cerveja? É. 20 centavos, senhor. Bom! O homem fica intrigado, mas resolve ir além. Eu queria então um filé mignon a cavalo, com champignon, polenta frita, arroz, uma salada completa. Quanto eu vou pagar? R$2, senhor. Bom. O quê? Não é possível? Onde está o dono deste restaurante? Ele tá lá em cima com a minha mulher, senhor. O quê? Com a sua mulher? E o que ele está fazendo com a sua mulher? É o mesmo que eu tô fazendo com o restaurante dele. Pelé! Olha só essa aqui, meu. Penas para motoristas bêbados que causam mortes no trânsito deverão ser mais rigorosas. Boa. A proposta do senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, prevê prisão domiciliar e uso de pulseira eletrônica aos infratores. A iniciativa partiu após conclusão de um estudo que mostra o Brasil no terceiro lugar no ranking dos países que mais matam em decorrência de acidentes no trânsito, ultrapassando os Estados Unidos, cuja frota de veículos é 4 vezes maior que a brasileira. Mesmo assim, o Brasil mata mais que os Estados Unidos no trânsito. 5% a mais. Com uma frota menor. 4 vezes menor. 4 vezes menor. Nossa. Mata 5% a mais do que nos Estados Unidos. Está comprovado que é falta de educação do povo mesmo. É falta de impunidade, né? Os dois. Nos Estados Unidos, o cara é pego dirigindo alcoolizado, ele fica 3 dias preso. Sim, cara, a punição educa, né? Fica 3 dias numa cadeia pra ver se tu não muda. É básico. 3 dias, não são 3 meses. Tem um culpado. É o governo. O culpado, certo, é o governo. Okay. Porque tem dois pontos também. Tem a impunidade e tem a estrada, né? Sim. Eu nunca dirigi, estrada, eu nunca fui para os Estados Unidos, não posso falar. Mas o Maurício já foi para os Estados Unidos e pode dizer que as estradas dos Estados Unidos são melhores do que as brasileiras. Infinitamente melhor. Estrada sem pedágio, com 5 pistas. Sem pedágio. Vamos, em 5 anos, o trânsito indiano matou 118 mil pessoas por ano. É pior que o nosso, hein? O chinês, 73 mil, e o brasileiro, 38 mil. É, pela hora. Um aumento de 32%. Chinês, quantos morreram? 73 mil pessoas. Deve ser equivalente no Brasil a 13 mil pessoas. A China é maior também. Olha o tamanho da China, né? Mais gente, né? Mais 1 bilhão e... A Índia também tem mais gente. Quase 2 bilhões. É quase 1,5 bilhão de gente. Não, quase 2 bilhões. Não, quase 1,5 bilhão. A China? A China, 2 bilhões. A informação na ponta da língua. 2 bilhões. 2 bilhões. No básico. Não é. Um Google no seu rádio. Não tem 1,5 bilhão. 2 bilhões. Pretinho básico, um Google no seu rádio. Muito boa, Mark. Informação na ponta da língua. Vamos ver aí, Amaral, quantas pessoas tem na China? A população da China é composta por chineses. Não, mano, isso tem que ver uma pessoa. 1.331.000.000. Quanto bilhão? Que é isso aí? 1 bilhão. É, desculpa, 1.331.000.000. Quando que é? 92. Tá na Wikipédia? 2009. Não, Public Data. Banco Mundial. É, então deve ser. Banco Mundial não mente. 1 bilhão e 300. Podia me dar um real. 28 de fevereiro de 2011. 1.341.000.000. É, tá bom. Sou morador de Campo Mourão, no Paraná. Escuto o programa de vocês via internet todos os dias. Gostaria que dessem atenção para esse e-mail, pois nunca tive o prazer de ouvi-los lendo um e-mail meu. Seguem frases para concorrer com o Mr. Quero ver! Agora eu vou pra área técnica. Um paranaense mandando a frase. E olha essa frase, uma pepita lapidada lá no interior do Paraná. Pepita Rodrigues, meu. Os nossos desejos são como crianças pequenas. Quanto mais lhe cedemos, mais exigentes se tornam. Caraca! Baita frase! Boa frase! Não foi. Peraí, vamos ouvir o palmômetro. Olha o palmômetro. Adoro o palmômetro. Adoro o teu palmômetro, Peter. Eu treinei finalizações essa semana. Mr. P. Uma das primeiras frases do Mr. P com 8 anos de idade. Começou a falar uns 8. Olhando as crianças, os amiguinhos dele brincando no parque de diversão. A conversação não parou nunca mais. Não. Parquinho da esquina lá na... Só quando enjoou no avião. Na pracinha da Vila Ideal. Vila Ideal ali. Isso. Primeira praça da Vila Ideal, dos anos 70. Neco. Ele olhou. Nequinho. Chamou uma amiguinha que ele tinha, loirinha, e falou pra ela: não é por ser balanço que o balanço precisa sempre balançar. Que? Não vai me pagar. Ah, ô cara, a maior metáfora que eu essa frase infantil, o Mr. P derrotou o ouvinte. Olha, mas eu tenho. Mas aqui é o cambaleante, o nosso ouvinte paranaense se levanta. Sim, pra encarar um segundo round com tal frase. Volta o teu rosto sempre na direção do sol, e então as sombras ficarão para trás. Essa aí foi forte. Vamos ver o palmômetro. Renato Alves Bezerra, hein? Bezerra? Palmômetro é meia bomba. Tá estado. De mamar o Bezerra. Palmômetro é muito bom. Palmômetro eu tô me sentindo torniquete. Tá bêbado. Mr. P. A trilha, meu. Calma, meu. Ô, meu, tu quer operar aqui? Não, eu prefiro. Então prefiro. Vem, então vem, então vem. Mr. P. Quando? Verão de 84. Ah, eu lembro disso. Tava vestido de índio, tava de shortinho, de Shangri-La. Vestido de índios, ah, falando. Fala. É uma pena que, mesmo a mentira tendo perna curta, a verdade muitas vezes só consiga rastejar. Não! Ai, Deus do céu! Zagueiro tá de calcinha! Beija pra ele! Acho que já acabou! Zagueiro! Campeonato da hoje tá definido! Já era ali! Esse aí joga muito! Já era! Campeonato da hoje tá definido! Já era! 5x0! Calma, galera! Já era! Goleada em casa agora! Cara, vocês conseguem imaginar o desespero do nosso ouvinte? Mas é a vibração da torcida! Ele mira no. Não, peraí, deixa eu ouvir o que o Pedro tá dizendo! Pá! Aí não consegue, tem outros oito falando ao mesmo tempo. Mas a gente tá falando, a gente tá numa fã da comemoração. Não interessa o conteúdo. Que nem o ouvinte nunca falou, calma aí só pra aqui, deixa eu ver o que o Pedro já tá falando. Isso não ocorre. Tá bem, queridos, era isso. Estamos encerrando mais um Pretinho Básico aqui pela Rede Atlântida. Amaral. Que pena. Amaral, nosso pessoal, nossos queridos amigos lá do Portal Social aqui da RBS, da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, pediram pra gente lembrar a audiência que tá rolando o Grenal Solidário. Como é que funciona, Amaral? Entre no portalsocial.gov.br. Pode entrar pelo clique RBS. Lá você vai encontrar a promoção Grenal da Solidariedade, que vai presentear os ouvintes da Atlântida e da Rádio Gaúcha com camisetas autografadas pelos técnicos da dupla Grenal. Você doa a partir de R$10, a menor doação única é capaz de faturar essa camiseta autografada. Boa, você vai, Maurício, ajudar duas entidades que realmente estão precisando. Boa, muito bem, era isso, ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, fala, Pi. Não, a mandar um abraço especial aqui pro pessoal do Hotel Sleep em Joinville, Juan, Carol, Karina, Sheila, Érica, Josiel e a Helena. Legal. E deixaram um cartão bem bacana no quarto, na minha chegada. Que bom. É, pessoal da banda Nove de Espada, fizeram um show na sexta-feira com a participação minha, do Duca Lendecker e também do Rafa Malenotti. Um beijo pra Laura, que o pai dela me encontrou no aeroporto, Salgado Filho, no embarque de ida pra Joinville. Acho que tava bem aí, então. Ainda tava bem. Que casar com e aí filha. Ele pediu pra mandar um beijo pra ela, que tá de aniversário, e ele foi viajar nesse período. Um beijo, Laura. 12 anos. E aqueles todos que pediram pra serem lembrados. Sim. Em função do que aconteceu, eu esqueci estar, de tudo. Mal-estar. Valeu. Atlético da Joinville, parabéns pelos 10 anos, né, cara? São papas da língua no Big Bowling. Eu vou estar em Joinville, sábado que vem. Sério? Sério? Quem? DJ Porã. Quem te perguntou? Eita! Vem aí, o que que vem aí mesmo? Cabelo no espaguete. Ah, exatamente. Não. Obrigado, Geiso. Não, é o cabelo no espaguete mesmo. É o cabelo no espaguete com o nosso querido Geiso, mandando pegar aqui. Geiso de Pacheco, o que que é isso aqui, cara? É o seu Darcy, tá lá. Darcy Pacheco? A dona Rosa tá meio gorda, tá lá. Tu quer içar a dona Rosa. De peso. Pra tá bem. Vamos ouvir, então. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Obrigado pela audiência aqui no Pretinho.